desconcentrado. Quando voltei do nada vi como chovia e era tarde afinal. Eu que deixava um livro ruim que me mandava ser melhor com quem nunca me quis bem. Mas eu não ia pra medo do desgosto e do mal, sempre querendo evitar alguém de querer ser o sol.